Viva a Jornada Mundial da Juventude! Eis que em terras verdes brasileiras vem chegando outras bandeiras, outras civilizações. Ouviram a voz que clama no deserto, desejaram ver de perto o que Deus aqui fará. Navegam as nações por este rio de janeiro, protegido pelo Cristo Redentor. Brasil, braços abertos para o mundo, solo santo e fecundo, onde Deus plantou raiz. Alegria se espalha pelas ruas, desperta o poder da vida, faz toda escuridão. Liturgia do amor que nos religa, congrega e transforma o mundo na pátria do coração. Há uma esperança brilhando entre nós, Jesus que dá preparado amanhã. O reino de Deus se antecipa. Somos a chance de um mundo melhor. Queremos deuses a nossa razão, honrar o sangue que nos redimiu. Eis o que agora nos pede o Senhor, e de fazer discípulos todas as nações. Da cruz pra da missão que nos envia, são dois traços que interligam nossa humanidade a Deus. Fazer o Cristo acontecer na história, celebrar sua memória, promover a paz e a salvação. Materna proteção nos acompanha, vai à frente desta igreja, doce eterna Mãe de Deus. Senhora guardadora da virtude, que encoraja a juventude a seguir os passos de Jesus. Alegria se espalha pelas ruas, desperta o poder da vida, desfaz toda a escuridão. Liturgia do amor que nos religa, congrega e transforma o mundo na pátria do coração. Há uma esperança brilhando entre nós, deixe hospedar, preparar o amanhã. O reino de Deus se antecipa aqui. Somos a chance de um mundo melhor. Queremos deuses da nossa razão, honrar o sangue que nos redimiu. Eis o que agora nos pede o Senhor, e de fazer